Existiu no século XVIII um grande pregador chamado John Wesley. Ele pregava o Evangelho uma tal simplicidade e pureza que multidões se aglomeravam para ouvi-lo. John Wesley possuía uma graça especial para falar do amor de Deus e da salvação. E numa certa ocasião, John Wesley foi pregar na Irlanda, um país até hoje marcado pela divisão religiosa, pela intolerância religiosa. E ele juntou uma grande multidão ali para ouvir a palavra de Deus. E um homem, católico apostólico romano, muito fanático e intolerante, que não aceitava nada que não fosse da sua fé católica, nada que não fosse da Igreja Romana, um homem assim compareceu não para ouvir a pregação de John Wesley, mas para ouvir os cânticos, ouvir aqueles hinos que considerava bonitos e acima de qualquer religião. Ele estava interessado apenas na parte musical. E para que não ouvisse nada do que o pregador Wesley falasse, ele enfiava os dois dedos nos ouvidos e ficava assim o tempo todo durante a pregação e só tirava os dedos no momento em que ia começar a música. E ele estava ali, no meio da grande multidão, com os dedos enfiados nos dois ouvidos, enquanto o pregador John Wesley falava, mas ele não ouvia nada. Foi quando uma mosca vindo do nada, uma mosca que ninguém sabe como foi parar ali no nariz daquele homem, e pousou sobre o seu nariz. E ele continuava com os dedos nos ouvidos, e a mosca ali parada, e ele olhando para o próprio nariz, foi quando, não resistindo àquela coceira, aquele comichão, ele tirou os dedos dos ouvidos para espantar a mosca. E quando ele fez isso, ouviu o pregador dizendo exatamente a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele sentiu que aquilo era com ele. E resolveu prestar atenção nas demais coisas que o pregador John Wesley estava dizendo. E ele foi sendo tocado pela palavra de Deus. E ouviu a mensagem de que existe um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Deus quer que todos se salvem, dizia John Wesley. Mas só existe um caminho que conduz ao Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o homem continuou ouvindo, até que ouviu a seguinte palavra: quem hoje quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador? Aquele homem, que tinha ouvidos para ouvir e ouviu, levantou a mão e foi à frente e entregou a sua vida para Jesus Cristo. E depois de ter se tornado um cristão fiel e verdadeiro, dava o seu testemunho louvando a Deus e dizendo: fui salvo pelo louvor e também por uma mosca que fez com que eu tirasse os dedos dos meus ouvidos e ouvisse a verdadeira palavra de Deus. E sempre quando ele ia dar o seu testemunho, ele abria a palavra lá em Isaías capítulo 55, versículo 3, onde está escrito: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. O homem desta história disse: não apenas inclinei os ouvidos, mas espantei a mosca que estava no meu nariz. Às vezes nós precisamos tirar da nossa frente aquilo que está nos impedindo de ouvir a palavra de Deus. Eu tirei os dedos dos ouvidos e espantei a mosca. Mas aquela mosca foi enviada por Deus para que eu aprendesse a ouvir a palavra de Deus. E por isso, a minha alma passou a viver e Deus fez comigo um concerto perpétuo que me conduz à vida eterna. Aquele homem se tornou muito feliz porque ouviu a palavra que salva. Ao ouvir, chegou-se a Jesus Cristo. Mas ouviu quando tirou os dedos dos ouvidos. Você pode se fazer de surdo, mas neste momento a palavra está penetrando não apenas nos seus ouvidos, mas também no seu coração, e penetrando até a divisão da alma e do espírito, porque a palavra de Deus é como uma espada que penetra juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. E se você, mesmo assim, não está querendo ouvir, espante esta mosca que está no seu nariz e ouça a palavra de Deus. Faça isto e a sua alma viverá.